Associação dos Garotos que Sofrem. Odisseu. Dançando no quarto, os demônios ao lado, um corte no braço, eles ditam tudo que eu faço. Filho do pecado, negros da minha idade sendo pegos em erros nefastos. Eu não sou mancado, eu sou o diabo. Beijo o lábio dela, mais que isso, beijo as cicatrizes. Ela quer me consertar, vai em frente, mal tá nas áreas. Ela quer me ver, se cortou no pulso e gritou meu nome três vezes. Disse que me ama, não me ama. Ela ama o caos, cheiro de cigarro. A energia ruim que eu ando carregado, mal interpretado. Vão ouvir se dizer que eu perdi minha estribeira. Peço que pereça, repita o que disse com minha arma na sua cabeça. Tem de trás pelo menado, quebrando sua porta com uma machada. Dentro de todos os demônios eu sou diabo. Até a câmera com o selo da maldição. Eu vou arrancar o seu coração. Eu fumo baseado, vazio, até me assombrado. Ela fala que eu sou um filho da puta. Estubado. Garotos com falta de refil, entra batendo em casa. Se prendem em rola de kit. Gosto de figuras místicas, chupo lixo. Ela curte.